saudade debruçado no violão. Quando canto uma saudade debruçado no violão, vou recorrendo às esperas na costa do coração. Cada linha que eu recolho traz um peixe diferente. Cada linha que eu recolho traz um peixe diferente pra me falar da fronteira que sempre trago presente. Pra me falar da fronteira que sempre trago presente. Já pesquei muitas estrelas plantado junto ao barranco. Já pesquei muitas estrelas plantado junto ao barranco. Cada linha eu trazia um fio de cabelo branco. Isquei meu anzol de sonhos, pois quem pesca se distrai. Isquei meu anzol de sonhos, pois quem pesca se distrai. O atavismo pesqueiro, errei no rio Uruguai. Meu atavismo pesqueiro, errei no rio Uruguai. Certa vez uma cigana lendo a mão do cantador. Certa vez uma cigana lendo a mão do cantador. Disse que a linha da vida é que nos faz pescador. Vou deixar talvez um dia de só pescar ilusão. Vou deixar talvez um dia de só pescar ilusão. Fisgando teu riso claro na linha da minha mão. Fisgando teu riso claro na linha da minha mão. Fisgando teu riso claro na linha da minha mão. Certa vez uma cigana lendo a mão do cantador. Certa vez uma cigana lendo a mão do cantador. Disse que a linha da vida é que nos faz pescador. Vou deixar talvez um dia de só pescar ilusão. Vou deixar talvez um dia de só pescar ilusão. Fisgando teu riso claro na linha da minha mão. Fisgando teu riso claro.